Ele caminha pelas terras, escurece o céu, tranque suas janelas. Livre expressão, mas sem ação. Cachorros matam os pobres de plantão. Seus olhos veem a destruição. Mãos sujas de sangue, sangue da população. Oh, yeah. Tirano bandido, corrupto maldito. Se ele governar, pelos meus direitos eu vou lutar. Tirano bandido, corrupto maldito. Se ele governar, meus direitos eu vou lutar. Propagandas na televisão manipulam uma nação. Somos todos uma minoria na beira do penhasco, lutando por sua vida. Seus olhos veem a destruição. Mãos sujas de sangue, sangue na população. Oh yeah! Tirano bandido, corrupto maldito. Se ele governar, seus direitos eu vou.